no Pátio 3, pastor. Boa, 70. Em condições visuais, pro 70. O senhor vai interceptar o litoral bem distante de Salvador, no setor nordeste, lá próximo da Praia do Forte, livrando assim o miolo aqui das decolagens e o circuito de tráfego. Eu entendo que o senhor vai manter essa altitude e a princípio não haverá modificação de altitude, confia. 3663 decolado ao Zuno 4, transfere 1 99.8, por favor. 198, boa, senhora, 3663. Astor 1-7, siga em frente após segunda direita, Índia, aposte o ponto no ponto de espera. Reportará pronto no ponto de espera, pastor. Sentando a aeronave agora à sua esquerda da Força Aérea Brasileira, após a passagem da mesma ingressa Juliette 405, que é grato pela colaboração. Após passagem, Juliette 05, obrigado, voo no 732. Salvador, 3663. 45. 125, 4554, 90, obrigado. Boa. Salvador, bom dia, 3663. TAM 3663, este é o controle Salvador, meu cordial. Passa 1800, vou girar à direita, voando Leda, subindo. À direita, Leda, subindo, cordial, 3663. Autorizado o Rio de Janeiro, nível 360, decolagem da 190, curva direita, no tecido da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Inter Delta, Eco Victor. Controle opera em 199.8 e aciona 5003 no transponder. Positivo, o senhor vai livrar agora 2.500, vai iniciar a descida, frequência livre, e o senhor vai coordenar naquela boa frequência de coordenação 1.2.3.45, porque existe a possibilidade de tráfego nesse setor abaixo de 2.500. Bom, Fernando. Gol 1-260, pronto, cópia. É, pronto, cópia, gol 260. Autorizado Recife, nível 390, veio pelo Whisky 58. Decola da 1-0, curva esquerda, no perfil da saída PUCA, transição Aracaju. Controle em 1-99.8 e aciona 5002 no transponder. Autorizado Recife, nível 390, veio pelo Whisky 58. Decolagem 1-0, primeira curva esquerda, perfil da PUCA, Aracaju. 39.8, é o controle de Vera, 002, é o telefone, gol 2. Protejamento correto, sendo pronto para o posição 03 do gol no 260. Camarada, 260. Grato, Sierra! Tango meu, frequência livre, até a volta. Astor 1-7, decolado ao 1-7, transfere 1-99.8, por favor. Estamos com 1-419.8, grato, bom dia, pastor. Victor Mike, Quebec, autorizado decolar, pista 1-7, lento 1 centena, 7 mais. Astor 1-7, decolou, sai da mão. Astor 1-7, ciente, prossiga como autorizado. Ciente, está prosseguindo a saída, pastor. São 7? Ok, 7, grata. Azul 4299, chame Recife 251. Recife 251, Azul 4299. Prossiga. Tá pronto para iniciar a decolagem? Ok, o vento de superfície é 120 graus, 10 nós, sem livre decolagem, reporte fora do sol do Agente Verona. Torre controle para Victor Mike Quebec. Decolou ao 18, transfere controle, bom voo. Gato, até a volta, Quebec. Controle Salvador, boa tarde, Papatango Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, este é o controle Salvador. Prossiga em condições visuais na escuta. A sua escuta, Quebec. Pastor 17, Salvador. Na escuta, prossiga. Estimado com a pouso em Petrolina. 14:40. 1440, anotei, gente. Vento 130 graus, 99. Papatango Mike, Bravo Uniforme, autorizado a decolar, pista 17. Autorizado, chame táxi, com 2600. Chama táxi, 1600. 30 com 8. Confirme o destino e o tempo de voo. Aqui controle, muito bom dia, Guardião Verona. Guardião 01, este é o controle de Salvador. Recurso Salvador, tá comprou a Nordeste, ah, vai passar 10 milhas. Gente, Guardião 01, vai manter 500 bem? 510. Ok, muito bom. Informação Juliette, autorizado Guarulhos, nível 340, via Perwisk 50. Decola da 110, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle em 119.8 e aciona 50.14 no transponder. Gente, autorizado 340, via Perwisk 50, decola da 10, curva direita da El, Leda, com as Leda Bidev. 198 controle, 5-0-1-4, transponder 3-2-9. Protejamento correto, confirme pelo portão. 102, chame pronto para o estacionamento, são 3-2-9-5. Ok. Voe direto, e informe estimado para pouso. Voe direto, estimado. Confirme chamando sol? Mike, hotel uniforme, já concluímos aqui o giro dos motores. Paciente, para o corte, frequência livre, bom dia. Bom dia, bom trabalho. 244, controle, ajuste 1014, via chegada, desça até 4000. Via chegada, descendo para 4000 com 1014, 5244, obrigado. Controle, Mike, para o uniforme, para o Charlie 01, vai de regresso a Salvador, para pouso. Positivo, retorne a Salvador e chame 118 meia dúzia para instruções, canto. 2 meia dúzia, grato, 01. Autoriza, libera a velocidade para o 5244. Livre. Muito obrigado. Paulo, bom dia, voo no 777, autorização Porto Seguro 340. Eu no 777, eu tenho pré-aprovado nível 320, copia? Com a guarda coordenação 340. Por favor. Para o táxi. Para o táxi 260 com 44. Está com 3 horas, Salvador, ok. Sim, só confirmando 1-4-4, tá bom? Gente, tá desautorizado via Indy Alpha até o ponto de espera Piston 0. Ponto de espera Torre 118, decimal 6, 12, o Ajustino 0, 14. Bom voo, gol no 260. 118,6 no ponto de espera, 1-0-1-4, desculpa aí a atravessada. Gol no 777, copia o 320? Por favor. Gente, autorizado Porto Seguro, nível 320, veio pelo Whisky 50. Até Bidev, Bravo, Índia Delta, Eco, Vitor e após direto destino. Decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após Bidev. O controle em 119, decimal 8 e aciona 5020 nos respondos. Porto Seguro autorizado no 320, Opero I, 50 a Bidev. Bidev direto, Porto Seguro. Da 10, curva direita, da El, Leda, Bidev. 198, chama, 50, 20, aciona. Fechamento correto, central de estacionamento, posição 05, gol no 777. Chamará. Paulo Salvador, bom dia, o 131, 57, 340, Galeão. Confirme a aeronave chamando para a Copa, Galeão. 3191. São 3191, ainda não possui o seu plano de sistema, poderia confirmar o OBT? Afirmo, tá, para 1400. 1400, dentro de mais 4 minutos eu teria cópia do meu sistema, assim que eu estiver estarei copiando, ok? Ah, sim, estou na sua escuta. É, só não construir por 3191, decola da El, a saída. Galeão é da El, Leda, Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Da El, Leda, Bidev, 3191, obrigado, não se escuta quando estiver na sua. Tente Guardião Verona, frequência livre no corte. Atenção, nova decolagem, pode? Tente, grato. Papai Uniforme Lima, Papa Lima, controle. Lima, Papa Lima, prossiga. Qual o seu estimado para o través de Aracaju? Só um minuto. Azul 4060 control via Mari arrival, clear to 2000 feet. Insert in our altimeter 1014. Over. Kilo Quebec Serra vai livrar 2.500, frequência livre, câmbio. 098, obrigado. Através de Aracaju, 1452, e o posto no aeroclube para os 1620. Ok, 1452 Aracaju, pousa 1620, câmbio. Negativo. Certo. Salvador, muito bom dia, Gol. 1260 decolado na Puca. 1260, este é o controle, está em contato o radar. 5244, libera restrição de altitude agora, descer para 2000. 2000, 5244. 3191, pronto, Cota, Galeão, nível 340. Pronto, Cota, prossiga, senhorita. Autorizado, Galeão, nível 340, decola da 10, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia Delta, Eco, Vitor, quando intercepta, Upper, November 857, segue como rota do ponto de voo. Controle em 119.8 e aciona 5027 no transfundo. 5244, livre LS. Livre LS 5244. November 857 e roda do plano de voo. Controle 119 de São 8, sobre transponder 5027. Está 3191 no gate 06. Protejamento correto, no 62 deixando pronto para o estacionamento, estão 3191. 3191, gente. Azul 4235, táxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera Pistona 0. O ponto de espera Torre 118, decimal 6, 12, o ajuste no 0, 14, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 26, Azul 4235, obrigado. A instrução é prosseguir, o centro está em sobre o mar. O controle está ciente. Obrigado. Azul 4235, a linha decola pistão a zero, vai entrar uma centena 8 lá. Ó, oeste. Está afastado 15 milhas, aeronave da Trip que procede de Vitória da Conquista, vamos 190. Quando ele disse 15 milhas, a bem na verdade era a distância agora de 39 milhas, que era de Cubac. Mas está impraticável a pista. Trip 5244, localizador em aproximação, chega o trem, torre 1186. 186, parabéns, serviço. Muito grato, Gol 1260, chame Recife, a frequência é 12545. 12545, Gol 1260. Fox, o meu Gol, oficial controle Salvador. Acione identificação. Ajuste agora, 1014. Voando Bonf para chegada Bonf, descer para 5 mil pés. Controle Bonf, descer para 5 mil pés. Positivo, está a 14 milhas a oeste de Alagoinhas. Contato radar. Controle Salvador. Bom dia, 5220, Marcão mais 0, Cândia, Mátara e Deixo. 5220, desça agora para 5014, Mono Amã. 5014, Cândia, Mátara. Controle Salvador Azul, 4235. 4235, este é o controle, contato radar após 2000 Leda. Após 2000 Leda, 4235. Do Mike Bravo Uniforme, o tráfego informado anteriormente, está afastado 24 milhas da sua aeronave, a aeronave da Trip, o 5220 já estabeleceu contato com esse controle e já foi autorizado descer para 5 mil. Informação de tráfego para o Mike Bravo Uniforme. Pastor 17, controle. Sabe me dizer se foi feita essa ligação aqui para a sala S de Salvador? Porque eu contatei a mesma e eles não receberam essa ligação. Eu não estou com o telefone de uma outra sala de Salvador. Passaram aqui com o próprio. Gente, porque o plano que eu tenho no meu sistema aí, o que a sala IS também possui, é só as 1245, já é o vencido. Eu teria condições de entrar em contato com a companhia ou com a sala IS Salvador para obter essa informação? Alerta, approach, azul 4060. Consciente, se eu teria condições de contactar a companhia para ver, porque com esse plano vencido eu não tenho condições de autorizar a cópia do plano, entendeu? Vitória 085 mil. Tráfego informado. Continuo 5220, gira à direita, voo Iduna, em descida para 3 mil pés, informe quando receber o localizador. Trip 5220. Direito a Solo, chame 1219 Solo. 219, boa. Uniforme Lima, Papa Lima, patrão. O senhor já livrou a nossa área de responsabilidade. Frequência livre, bom voo. Serão 203. Número 10. 1234. Leu. Rotando o Mike Bravo Uniforme, chame Recife, a frequência é 1288, se não conseguir contato, 1251, boa viagem. Recife 288, negativo do 51, Mike Bravo Uniforme. Prossiga, guardião. Air Roger, completing approach, check landing gear, contact the tower, frequency 1186 for landing instructions, over. 186, tower 2406, thank you. 2140 graus, 109, guardian 05. 4060, intercept localizer. Azul 4070, report altimeter marker, then get down and lock it. We're gonna report, then get down and lock it, Azul 4070. Cinco fora do solo. Confirme a intenção do voo, guardião 05. Já passa quantas milhas de destino, tempo de voo? Previsão de 20 minutos até Pituaçu, guardião 05. Ok, ciente. Decolou 4-2, transfere 19-8, bom voo. 9-8, gráfico 8. Já Bravo, controle. Sim, suba para o lançamento, Juliette de Bravo. Four zero six zero, clear to land one way, 10, west 130 degrees, 10 knots. 160 west 10 knots, Azul 4060. Azul 4235, chame Recife 251. 251 Recife, 4235.